a noite vem e tudo é solidão. Não sou ninguém, é difícil viver sem teu amor. Assim tão só, à beira do caminho, estou sozinho e não há quem divida esta dor. Ninguém vai apagar as marcas que eu deixei aqui. Tampouco eu serei julgado pelos erros que não cometi. Alguém tentou pintar de negro o mundo que eu vivia, frustrar meus sonhos, quis matar minha alegria. Mas Deus das cinzas me fez renascer pra ser um vencedor. A noite vem e tudo é solidão. Não sou ninguém, é difícil viver sem teu amor. Assim tão só, à beira do caminho, estou sozinho e não há quem divida esta dor. Ninguém vai apagar as marcas que eu deixei aqui. Tampouco eu serei julgado pelos erros que não cometi. Alguém tentou pintar de negro o mundo que eu vivia, frustrar meus sonhos, desmatar minha alegria. Mas Deus das cinzas me fez renascer pra ser um vencedor. Mas Deus das cinzas me fez renascer pra ser um vencedor. Mas Deus das cinzas me fez renascer pra ser um vencedor.